Por isso eu, que estou preso porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá, a um só corpo, a um só Espírito, a uma só esperança, para o qual Deus chamou vocês. É o que diz Efésios 4. Há muito tempo atrás a história começava. Um jovem destinado pregando a palavra, era escolhido de Deus, isso já era um fato. E hoje se consolidou como Efésios 4. Mas o caminho é estreito e não existe flores. O que existe é espinho que te provocam as dores. Mas mesmo assim sigo em frente, seja como for. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Bendito seja. Enfrentarei tribulações, mas eu escolhi servi-lo e vou servi-lo até o fim. Bendito seja o teu nome, aonde quer que eu for. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja, bendito seja o nome do Senhor.